tua paz. Preciso me abastecer em ti pra chegar onde tu queres. Sou teu de todo jeito, Senhor, faz de mim o que quiseres. Te quero mais do que nunca, Jesus, pra sempre vou te amar. Minha alegria é você, Senhor, em qualquer lugar. Traz, Pai, o vento pé do osso. Como é maravilhoso sentir tua paz. Traz, Pai, o vento pé do osso. Como é maravilhoso sentir tua paz. Esse vento que me faz viajar no espaço sideral é um gozo inefável, não há nada igual. Manda esse vento varrer toda a sujeira do mal e finalmente trazer a unção celestial. Traz, Pai, o vento impetuoso. Como é maravilhoso sentir tua paz. Traz, meu Pai, o vento impetuoso. Como é maravilhoso sentir tua paz. Manda esse vento varrer toda a sujeira do mal e finalmente trazer a unção celestial. Lá vem o Senhor com seu exército de anjos e todos com espada nas mãos, executando a ordem pra te dar vitória, irmão. Oh, oh, oh, oh. Traz, Pai, o vento impetuoso. Como é maravilhoso sentir tua paz. Traz, meu Pai, teu alento, tua proteção, a tua unção, a tua alegria, teu coração. Traz de uma vez por todas esse abraço tão desejado, tão esperado do teu ser. Traz, Pai, o vento impetuoso. Esse vento maravilhoso, o vento de tua paz.